Investindo no Futuro das Florestas. O projeto Carbono Cajari, em parceria com o governo federal, estadual e comunidades extrativistas, atua na cadeia produtiva da castanha do Brasil, através da fixação de carbono e emissões evitadas, contribuindo no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, incentivando a conservação das florestas. O projeto é desenvolvido em 13 comunidades, ampliando a conscientização ambiental dos moradores através de um programa de educação ambiental participativo e integrado, respeitando o modo de vida das comunidades e a relação com a floresta onde vive. Conservação ambiental, dever de todos. Mais informações, acesse o site www.projetocarbonocajari.org. Projeto Carbono Cajari, patrocínio Petrobras.